6. Reporte passando farol da barra, Papa Romeo Charlie Alfa Tão. Reportar a barra no farol da barra. Salvador, boa tarde, 3560, formação November, passo 1170 por 150. 3560, boa tarde, ação de identificação, direto Duna, desce para nível de voo 050. Direto Duna, 050, tá, 3560. Voltando para o Eco, Tabaté. 5522 é o transponder, mas o controle 199 do sinal 8. Autorizado, barulho 360, decola da 1-0, curva direita, no trecho da Daniel, linda, motiva, intercepta, passando do 1-0, Taubaté. 5522, transponder, 19-8, controle, gol 1-1-9. Agora está pronto, portão 1-0. Vai estar pronto. Vai estar pronto. That's correct. Três, uma na escuta para a cópia. Cópia. Serra, Bravo, Alfa, Foxtrot. Nunca perdi nada. Nível 120, decola da pista 1-0 com curva à direita, no perfil de saída coral, após Golfo 677, ou após conforme nota do plano. 5-5-0, no transponder. O controle 1-1-9, decimal 8. Gente, 1-3-1, reporta pro táxi, nesta. Pausando o seu chamado de pouso. Chamado de pouso. Salvador. Do Charlie Alfa Tango. Chamado de pouso. 3-0, chama o controle em 1-1-9-8. 0-9-8, por favor. Controle Salvador, agora no 620, boa tarde, passo 1900 na boca. 620, uma boa tarde, contato radar, nada por aí, direto Jambo, vigilância radar. Direto Jambo, 390, nível, vou no 620. visuais, pode descer para 2000. Solicita o pro do farol da barra para aproveitar aqui o aviso visual. Fazendo inicialmente para 050. Não há nenhum óbito do seu, da outra do 350 voar farol da barra, desde que após o mesmo continue voando duro. Afirmo, afirmo. Vou farol depois do completo procedimento normal, normalmente, tá? 350. 050. 050, 350. Cabeceira no 0. Alem, até no 0, 3217. Desculpa, 63-114 é o Xené, não copiou a frequência, eu coitado. 12545. Agora com o Recife, 12545 é o Xené, né? 2148. Ou 1869? Sei, né? Beto Blue, no ativo 1-0-0, desce para 2, no pé, autorizando o sinal direto. Tá, sim. A sua transmissão está saindo meio cortada, entendi, 1-0-1-0, com autorizado o procedimento, é isso? Afirmo. Qual é a sua razão de descida? Ah, mas sendo 1.500 já. Você pode reduzir para 1.010? Pode. Eu peço para o mesmo. Romer Lima, Papa India, Airborne at Street H, Call Control 119.8. 119.8, thank you. 3.000, ativa 3.0, 1.0. 3.000, 1.0, 1.0, tá 3.0. Salvador, departure Papa Romeo Lima, Papa India, airborne on runway 17. Papa Romeo Lima Papa India, Roger, climb and maintain level 260, cleared for left turning, direct to Momo position. Direct Momo position, Romeo Papa. Papa Romeo Lima Papa India. 269 está a voar Duna? Travar direto Duna, a gente não recebeu isso. Sim. 5560, redução 210. Tá bom, 3.5.0. 3.5.0, redução 2.1.0. 2.1.0, 3.5.0. Papá Romeu, Hotel Juliette Serra, turno 1.8, decimal 95. Salvador, 3.1.0. 290, controle direto Duna, desce, mantém 4.000 pés, altímetro 1.0, 1.0. Direto Duna, 4.000, agitado 1.010, está 3.190. Hotel Juliette Serra, depois de autorizado o cruzamento para a final da 1.0, reporta para a girar a base da 1.7. Autorizado o cruzamento para a final da 1.0, vai reportar para a girar a base da 1.7, Hotel Juliette Serra. 3.2.1.7, autorizador de colagem de pressão 1.0, versão 1.0.0, 9.9. 1.0.1.0, 3.2.1.7. 5.6.0, redução adicional para 1.7.0. 1.70, 1.70. Pode prosseguir, descer para 2.000? Negativo. O tráfego do Brasil está já a 2.000 pés, a 2.000 do externo, ou de Duna, Corrijo, a noroeste. Mantenha 3.000, redução no 7.0, é o número 2. Sim, faz o João Coronado, faz o 5.0. Número 2.0, estou no centro do Recife, frequência 1.25.45, boa tarde. Recife 1.25.45, 3560 autorizado 2000, livro LS reporta estabilizado. 2000 está estabilizado, senhor 3560. Localizador com capa vista, com 969. É 9, 2 milhas do externo, completa aproximação, torre 1895. 1895, bora. 98, contra parte da 3297. Contato radar na decolagem, direto no meio da vigilância. Direto no meio da Serra, 3217. Direto no meio da Serra, Salvador, Almirante. Controle Salvador, Almirante, Márcio da Cidade. Arriscado, continua a aproximação, General 0, 1-0. Guarda a autorização de pouso. Guarda a autorização de pouso, boa noite, Neymar. Até o Gira de Serra, no solo 4-4, leva direita a Oscar, parte 4, levando sua coisa. Meu zero, Bruno, completa LS, turno 1895, boa tarde. 95, boa tarde, Gira. No solo 4-5, livre direita, no solo, 1-2-1-1. Solo, 1-2-1-1, no gol, 1-8-6-9. Do livre pouso, pistão 0, vento 1-0-0 grau, que nós não. Livre pouso não, no 0 está 3560. Santos 3190, é autorizado para 2000 pés, continuando Duna, livre LS. Primadona 3190. 3217, investigação de 3340, 3217. Distrito 340, 3017. Lima Papa India, direct to WhatsApp position. Direct WhatsApp position. Lima Papa India. The taxi via Alpha, Porsche and Chevrolet. Alpha, Chevrolet, voo 869. Taxi voo 969, 182 a bordo, 3 horas e 55, autonomia, galeão alternativo. Taxi Pátio Índia, espera 295, ajuste mil-réis para viagem, 169. Sim, então, Pátio Índia, espera 295, ajuste mil-réis, 169. Boa tarde, é o 3145, visual contra a fúria acompanhada com sismo? Positivo. Pode a passagem do mesmo ali, mantém a cabeceira no céu? Pode a passagem do mesmo ali, mantém a cabeceira no céu, 3145. Bomba 3-1 autorizado o cruzamento da pista 1028. Sem autoridade de cruzamento, bomba 3-1. 5 Mike Bravo Eco Serra Position, not so Bravo Serra India as you have requested. Indus Position. Chamalera Recife, frequência 1251, boa viagem. Mantém 3 mil pés, altitude 100 voando direto do 3000 pés, 1-0, 1-0, voando direto do NAM. Poxa, né? 62, 1-0. Localizador 3190. 3190, completa a aproximação, final LOS, chama a torre 118-95. Com a torre 1895, pera só pouco. Boa tarde, 3145, contato radar. Ser usado direto Leda, 3145. Escuta. Torre TAM 3190, ILS passando externo agora, embaixo travado. 3190, avistado, liso peixe, piscina 0, 0,00 graus, 9 nós. 9 nós? Estimativo, 9 nós. Copiado de repouso 3190. Tem, rouba 3-1, cara, Tango Lima, Kilo Zulu. Mandei um Zulu 30, reportando ponto das descidas, voando VR, Lima, Kilo Zulu. Ok, excelente. Bom, desce e mantém nível de voo Cunha, desce e mantém a altitude de 4 mil pés. Altímetro 1-0, 1-0, Lima, Kilo Zulu. Controle de Salvador, boa tarde, Gol 969, decolocação em 300. Gol 9, boa tarde. Temos poder correr para 5520, está sob contato radar. Sobe o mantém nível de voo 360, direto Leda. 360 direto Leda, confirmar a primeira informação? Você responde correto, código é 5520, que com certeza a torre não observou. 5520, Gol 969. Postão 05. 10, postão 05, vai frente, vamos lá. 699, autorizado Salvador Campinas, nível 340, via Pesolo 10. O Bávio, Pesolo no meio, conforme rota, decola pista 1-0, curva direita. Daê, Lida, Motiva, controle 1-9-8. Transponder 5540, o azul 699. Autorizado Campinas no nível 340, a gente deve colar da décima curva direita, à direita. O terceiro é da Eulita Motiva. 7 Zulu 10, Fubasa, 7 Zulu 16, é para conforme a rota. 398, Transponder 5540, 5540. O azul 6909. Correto, portão 9, chama o tropo 6909. Passa 1-5-0, chama centro Recife, frequência 2-5, decimal 1, por exemplo. 2-5-1, bom. Boa tarde, Rumba 3-1. Boa 3-1, boa tarde, eu estou corrigindo. Contado rádio da Colégio, subiu uma trilha nível 1-2-0. Curva à direita, direto posição Coral, Rumba 3-2. Quem está fazendo direita, Coral, Rumba 3-1. Controle 19,8 graus, boa tarde, bom trabalho a todos. Meu Deus. Controle, boa tarde, apartamento 2231. Seus 31, contato radar de colagem, saiu da Momo. Problema tem nível 1060, vigilância. Momo 60, vigilância 2231. Controle 2231, autorizaria a proa de WhatsApp? 2231, controle distante, mas não será possível, pois a proa de WhatsApp foi atendida, coloca a sua aeronave. Já do... 2231, na mensagem que foi cortada, entendeu negativo o WhatsApp? Por enquanto, sim, negativo. Ok, grato, 2231. Charlie 6210 no solo, ao 08, livre à direita, chama solo 1211. 21 decimal 1, Charlie 6210. Corri ao valor, boa tarde. Azul 6909, está se aproximando pronto do ponto de espera da 1-0. Ponte azul 6909, ele mantém. Vai ele aí, Matheus, azul 6909. ILS Gol, 1-1-6. Primeiro, estação de número 1, essa aproximação é 1-18-95. Boa tarde. 19, obrigado, boa noite. El Salvador, boa noite, o 69 é uma nota azul. 19, boa tarde. Contato radar sobre 340, direto ao Leandro Avignon. Isso, Tele 2, na pesca, cara, obrigado, senhor. Direita 1211, um, nono meia, obrigado. Ana, proč? Uno, Melo, ataque via Alfa, reporte no CGS. Alfa, chamando o CGS, o número 66. Tô com a gente, tá na área, vamos no eco. Controle aguarda o transponder 0120 aparecer. Dá um no meu peito. Pé a água. Chame-me outra vez de Pituaçu. Cruze Lua, velocidade indicada por quem? Porra, 5, me passando o jogo. Tem reduza para 150. Primeiro, para 150, me passando o jogo. Aproximando o taxi Juliette, o número 66. O número 66 ingressa Juliette, portão 07. Juliette vai para o 7, o número 66, obrigado. Eu atingi o 4.000 ali, mas tem um jogo. Não, pessoal, para a nave de recepção de ADS. Tranquilo, Vinícius, 2.000 pés, continue bom, que reporte estabilizado. Terceira 2.000, vai reportar estabilizado ali, mas tem um jogo. Localizador, até o 3, 8, 9, 4. 8, 9, 4, passando o turno, completa a aproximação LS, turno 18, 95. Bravo, obrigado. Tá 3894, tá 3895, por aí. 3894, reporta acima, baixado, travado, quem legal, 0010. Tamarim, tá 3894. E, próxima, Brasília. Próximo, siga. Cruzado, Brasília, 360, 397, percorre a pista 1-0, com o direito. Saída a rebote, transmissão alerta, controle 1-9-8. Transponder 5557, 1869. 360 Brasília, da 10 com a direita, a bordo, então, eleva, apelou 1798, 5557, 1869. Transponder 10, chancel. Pará. 9, faça nível 130, chama centro Recife, frequência 25.1 no governo de poder. Precisa por 1699. A 630 Recife 251 do Goiás. Subir a Federal, senhor, não copiei direito. Passa 130, chama Recife 25 decimal 1 do Goiás. Ok, 25, antes de ir lá, 350, obrigado. 31, antes de eu 120. 1-3-1 no cliente, mantendo 2-0, agora de transferência de comunicações. Xalapatão, passou através do parque de Pitócio. Sim, Débora. Torre Toma 2895, Xalapatão. 295 graus, boa tarde. Salvador, assinar 143, 1043, 1043, boa tarde, assina identificação direto pelo 10 para 4, 10 para 4, 1000. Não, pelo 4000, 0000. Quem está permitindo essa tão reposta na vertical do farol de Itapuã? Vai reportar a vertical do farol de Itapuã, tá bom? Infelizmente, chama a torre 1295. É, estou recebendo 95, lembra tudo, né? Boa tarde, Papatango Lima, Kilo Zulu, Papatango Externo. 3 Papatango Lima, Kilo Zulu, reporta no externo, confirma sua identificação. Está 10, Kilo. 3 Papatango Lima, Kilo Zulu, reporta externo. Pelo gol 645, já? 645, ativo. 2010, 1010, após pelo. Livre LS, reposta estabilizado. Reposta estabilizado, 1010, Sim, 4, reporte na ótica para ingresso. Atualmente, Alha Fatango, visual, cruzando sinal da 0, cruzado 3197, vento 100 graus, 199, apenas confirmando, data. Sem com 11, afirma, na data. Salvador, boa tarde, T3567, já tem a informação November, está desatualizada. Tem voo para Brasília 340, quando possível confirmar então condições do aeródromo e plano de voo. Lima Kilo Zulu Alfa Kilo para o Passo 3. Está pronto para a cópia, 360, Brasília? Afirma. Salvador, Brasília, 360, Pesolô 17, decola a pista na 0, curva à direita, saída a pé, transição Alefa, controle 1, 192 na UF, transpondo 5561. 95. Decola da 1-0, curva direita, bora Elefa, eu prego Luna 7-0, via 19-8, controle 5-5-6-1, é o transporte. Portão 08, formação Oscar. Já para a pushback acionamento. Gol no 645, 1 milha para o estado, passar travado. Gente, 1 no 645, olha o estado, livre, pouso, 1 localizado, gol no 645, galera. Eu já estou indo. Thank you. Luna, restrita 3000 pés, 6143, confirme que recebeu. Negativo, autorizado Duna, restrito 4000 pés, confirme. Agora 4000 pés, mas o Santos tem a falada 3000, ok? Você vai substituir o microfone, parece que tá com algum problema no microfone. Recebe alto e claro, é 143, é 143. É, está mantendo 4. O Salo 29, nível direito, chama o Salo 291. Curiosidade, essa posição aí da torre de controle nova aí oferece algum risco aí o pessoal que decola da 17 com curva à esquerda? Não, negativo. Ah, bem localizado. Ok, sim, grato.